a coisa mais certa da vida. Você sabe qual é a coisa mais certa da vida? Não? Eu vou responder, Bima. É a morte. É a nascer não sabe se nasce. Depende, está na barriga da mãe, mas não nasce, né? Então, nascer não é certeza, mas morrer é certeza. É a coisa mais certa da vida. E agora então, né? Agora então, muita gente está com medo aí, a imprensa aí está botando medo no mundo inteiro. Tem gente que nem sai de casa. E você, já está preparado para morrer? Não é uma pergunta estranha, Bimo. É a coisa mais certa da vida. Você já se preparou para morrer? Já se preparou? Você sabia que antes de morrer a pessoa deve buscar Deus? Ah, quando ficar mais velho, você vai atrás de Deus, vai atrás da religião, né? Ah, tá. Mas quem garante que você vai ficar velho? Quem garante que você não vai morrer hoje, agora? Quem garante? É porque ninguém sabe a hora, né? Não, Deus sabe, Bimo. Deus sabe a hora, está tudo programado. Se bem que alguém pode adiantar, né? Suicida é assim, ele encurta a vida. Ele encurta a vida imediatamente, em alguns anos, em algumas dezenas de anos, é assim. Suicídio é encurtar a vida, e a maioria das pessoas se suicidam pelo modo de vida que levam. Ah, mas é outra história, tá bom. Bom, o ponto é esse, a coisa mais certa da vida. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 10. Vamos falar também, não vamos falar, vamos fazer o convite para o Festival Transcendental Hare Krishna, vamos ler o livro Krishna e vamos ler o livro Shrimā, coleção Shrimā Bhagavatam, se der tempo. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá ver a coisa mais certa da vida, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Ah, é verdade, eu não falei, Bimala. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha tem o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Combinado? Então tá combinado. Então vamos lá ver a coisa mais certa da vida com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantika Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadhara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá, onde eu estava, vai ver o verso, calma, Bhima. Eu me perco no começo do programa, vamos lá. Vamos tentar cantar o verso 10 do capítulo 8, ao nome do capítulo. Vamos lá olhar o nome do capítulo. Alcançando o Supremo. Certo, Bhimala? Certo. Então tá, então vamos lá, vamos tentar cantar. Prayana Kale Manasa Chalena Bhakti Adyukto Jagabalena Chaiva Bruvur Madhye Pranam Navesha Samya Satamparam Purusham Upaiti Divyam. Tradução, palavra por palavra. Prayana Kale, no momento da morte, é a hora que você vê a viola em caco. Manasa, com a mente. Achalena, sem se desviar. Bhaktya, em completa devoção. Jukta, ocupado. Jogabalena, através do poder da yoga mística. Cha, também. Eva, certamente. Bruvo, entre as duas sobrancelhas. Madhye, em. Pranam, o ar vital. Aveshya, estabelecendo. Samyak, completamente. Saha, ele. Tam, isso. Param, transcendental. Purusham, personalidade de Deus. Upaiti, alcançará. Divyam, no reino transcendental. Tradução completa: aquele que, no momento da morte, fixar o seu ar vital entre as sobrancelhas e, em completa devoção, ocupar-se em se lembrar do Senhor Supremo, certamente alcançará a suprema personalidade de Deus. Desculpem. Ah, então, está falando das yogas inferiores, né? Neste verso se afirma claramente que no momento da morte a mente tem que estar fixada em devoção no Deus Supremo Krishna. Está vendo? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto, que vai garantir o sucesso na vida, né? Se a pessoa não consegue isso, ele é um fracassado. Vai fracassar e vai nascer de novo e sofrer tudo de novo. Aqueles que são expertos em yoga, recomenda-se que elevem a força vital entre as sobrancelhas. Mas, para um devoto puro de Deus que não pratica tal yoga, a mente deve estar sempre ocupada em consciência de Krishna, para que na hora da morte possa se lembrar do Supremo pela graça dele. Isso se explica no verso 14. Está vendo? Krishna protege o seu devoto. Mas devoto de verdade, né? Não é quem se fantasia de devoto ou de devota. Uso, ou então quem fica fazendo ginástica aí, a prática, essas práticas de tal yoga, como o Prabhupada se refere aqui, essas tal yogas que tem por aí, né? Que o cara não foca a mente em Deus, não pensa em Deus, não faz nada para Deus, e na hora da morte vai querer se dar bem? Não vai, Deus não é um bobão, Deus não é fácil de enganar. Não, fácil de, não, Deus é impossível de enganar, né? Não é fácil de enganar, Deus é impossível de enganar. Ao contrário do devoto, né, que está sempre com a mente ocupada em Deus, Krishna, na hora da morte ele se lembra do Senhor Supremo pela graça do Senhor Supremo Krishna. Como Prabhupada explicou, isso se explica no verso 14. O uso particular da palavra yoga balena é significativo neste verso, porque sem a prática de yoga, a pessoa não pode chegar a este estado transcendental de existência no momento da morte. Mas aqui é yoga de verdade, né? A única yoga recomendada para esta era, que é a Bhakti Yoga. A pessoa não poderá se lembrar repentinamente, a pessoa não poderá se lembrar repentinamente do Senhor Supremo na morte, a menos que seja experta em algum sistema de yoga, especialmente no sistema da Bhakti Yoga. Uma vez que a mente da pessoa na hora da morte fica muito perturbada, durante sua vida ela deve praticar a transcendência através da yoga. E como nós falamos, a única yoga possível de se praticar nessa era de Kali Yuga é a Bhakti Yoga. Tudo bem que existem outras yogas e todas elas são inferiores à Bhakti Yoga, mas mesmo existindo, né, nessa era, é quase impossível, né, se praticar qualquer outro tipo de yoga. Tudo bem que deve ter um ou dois lá nos Tibete, nos Himalaias, um ou dois, mas vamos ser bonzinhos, uns 5, 10 no máximo no mundo inteiro fazendo yoga de verdade. Então, de repente, alguns deles consiga. Vamos supor que um deles consiga se autorrealizar, né? Vamos supor, tá? É uma suposição. Aí Krishna fala no Gita: e dentre aqueles que se autorrealizaram, é muito difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então, é quase impossível se praticar qualquer outro tipo de yoga. É mais impossível ainda se autorrealizar nesta era com essas yogas inferiores. E vamos supor que alguém se autorrealize, né? É muito difícil encontrar uma pessoa autorrealizada que conheça Deus de verdade. Então, meu amigo, a única saída nesta era, a única saída é a Bhakti Yoga. A yoga do amor a Deus, a yoga do serviço prático e amoroso a Deus. A yoga, a ligação, a conexão, a união com Deus através de serviço prático e amoroso. Bhakti, serviço prático e amoroso a Deus. E yoga, em português, é a ligação, a união, a conexão. Então, é a conexão, a ligação, a união com Deus através de serviço prático e amoroso a Deus, que se executa todos os dias, todas as horas, nem que for em pensamento. Aí sim, na hora da morte, você vai se dar bem. Se não, meu amigo, vai falhar na hora da morte, que é o teste final. Tudo que você praticar, acreditar, divulgar, será testado na hora da morte. E eu já cansei de ver, né, as pessoas falharem. As pessoas, mesmo os supostos religiosos, supostos líderes religiosos, todos eles falham no teste final. Antes então, hein, você fala em morte pro cara, não fala em morte não, não isola, né? Isola. O devoto de verdade está super preparado para essa hora. Ele não anseia a morte, mas está super preparado e não tem medo nenhum, nem de nada, nem da, muito menos da morte, né? Então o devoto de verdade é mais um sintoma do devoto de verdade. Ele nem anseia a morte, nem tem medo da morte. Tá bom? Então tá bom. Já parei de falar? Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Você clica ali que aparecem as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí não tem jeito, tem que pagar mesmo. Vai pagar, mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo, tá? Você clica aí, livros novos. Já vou clicar aqui, já cliquei. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, se Krishna deixar. Já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente. canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então o que nós vamos fazer? Ah, o convite, meu. Vamos fazer o convite. Você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Agenda. Você clica ali na agenda, procura o endereço mais próximo de você, faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo. Ainda dá tempo, Bimola, dá tempo para muita gente, ainda dependendo do país, o estado, a cidade. É. Aí você faz contato com o endereço mais próximo, tá? Pergunta se o festival é no sábado ou no domingo. E que horas começa? E se está aberto ao público? E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna. E você que perdeu o sábado, né? Você que perdeu o sábado, tudo bem. Sábado que vem tem mais, então já se programe, já faça contato e não perca esta festa de jeito maneira. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe, né? programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então o que mais, Bimala? Fazer mais o quê? Ah, é, vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrimadbhagavatam, canto 4, capítulo 28. Purandjana torna-se mulher na próxima vida. Não esqueci nada, não, Bimala, deixa eu ver lá. Acho que não, né? Você fica pressionando aí, nossa, parece que vai tirar o pai da forca. Não, acho que é só isso mesmo. Tá, não tem aniversário, não, então tá. Então onde a gente estava mesmo era o Bhagavatam, tá. Então paramos aqui nesse verso que foi determinado que Vaidarbha, a filha do rei Vidarbha, casar-se-ia com um homem muito poderoso, Malya Dwaja, habitante do país Pando. Após vencer outros príncipes, ele se casou com a filha do rei Vidarbha. É costumeiro entre os governantes que uma princesa que lhe seja oferecida sob determinadas condições. Tá, vou ler de novo. É costumeiro entre os governantes que uma princesa lhes seja oferecida sob determinadas condições. Por exemplo, Draupadi foi oferecida em casamento a quem pudesse trespassar um peixe com uma flecha, simplesmente vendo o reflexo desse peixe. Krishna se casou com uma de suas rainhas após derrotar sete fortes touros. Que fazia os candidatos em pedaços ou aleijava, né? O sistema védico estabelece que a filha de um rei deve ser oferecida sob determinadas condições. Vidarbha, a filha de Vidarbha, foi oferecida a um grande devoto e poderoso rei. Como o rei Malya Dwaja era tanto um poderoso rei quanto um grande devoto, ele satisfazia todas as exigências. O nome Malya Dwaja significa um grande devoto que permanece tão firme como a colina Malaya e, através de sua propaganda, faz outros devotos ficarem igualmente firmes. Exemplo, né? melhor pregação que existe, exemplo. Semelhante Mahabhagavata, ou seja, devoto de Deus de primeira classe, pode prevalecer sobre as opiniões de todas as outras pessoas. Os Vedas são imbatíveis, e na boca de um devoto puro, então, sai da frente. Um devoto forte faz propaganda contra todos os outros conceitos espirituais. Tá vendo, Bímola? Eu não tinha... Bom, eu li só uma vez, não, a segunda vez que eu estou lendo, né? A primeira vez eu dei uma lida assim, bem por cima. Agora que eu estou lendo pela segunda vez, nossa, Prabhupada realmente é incrível, né? Um devoto forte faz propaganda contra... Que isso? Bima, ela está tocando aqui. Não é fácil não, viu? Quer deixar ligado? Deixa ligado lá, né? Deixa ligado aqui, aí atrapalha o programa, tá vendo? Eu já me perdi aqui. Um devoto forte faz propaganda contra todos os outros conceitos espirituais, a saber, Jnana, Karma e Yoga. Com sua bandeira devocional desfraldada, ele sempre permanece firme para vencer os outros conceitos de compreensão transcendental. Sempre que há um debate entre um devoto e um não devoto, o puro e forte devoto sai vitorioso. E quem está falando aqui é esse devoto aí, que sempre saiu vitorioso. Prabhupada derrotou todo mundo no mundo. Qualquer um que aparecesse na frente, ele triturava, né? Seja contemporâneo ou do passado. Tem aulas de Prabhupada e também tem no Prabhupada Lilamrita, a coleção que nós vamos ler aqui na rádio, se Krishna deixar. Prabhupada derrotava todo mundo que aparecia pela frente, mas fulminava, né? Fulminava, porque é imbatível. A filosofia védica, a filosofia dos devotos de Deus, o Vaishnavismo, é imbatível. E ainda na boca de um devoto puro, poderoso, meu amigo, como diziam, né? Prabhupada pregava com o Bhagavatam numa mão e uma massa na outra, né? A massa é aquela bola de ferro que os guerreiros usam, né? Sai da frente. A palavra, o mestre de Prabhupada, então, as pessoas davam a volta no quarteirão para não encontrar com ele, porque ele metia o dedão na cara do cara e falava, por que você está enganando as pessoas? E derrotava o cara na filosofia do cara. Era conhecido como o mestre espiritual leão. A palavra Pandya vem da palavra panda, significando conhecimento. Quem não é altamente erudito não pode vencer as concepções não devocionais. A palavra para significa transcendental e calma, estou ladeando a página, e pura, cidade. Para pura é Vaikunta, a morada eterna de Deus, e a palavra Jaya refere-se àquele que é vencedor. Isto quer dizer que o devoto puro, que é forte em serviço prático e amoroso a Deus, e que vence todas as concepções não devocionais, também pode conquistar o reino eterno de Deus. Em outras palavras, só se pode conquistar o reino de Deus, Vaikunta, a morada eterna, prestando serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. A suprema personalidade de Deus chama-se Adita, significando que ninguém pode conquistá-lo. Porém, o devoto, mediante forte serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, e apego sincero à suprema personalidade de Deus, Krishna, pode conquistá-lo com facilidade. O Senhor Krishna é o medo personificado para todos, mas ele concordou voluntariamente em temer a vara de mãe Yashoda. Krishna, o Deus Supremo, não pode ser vencido por ninguém além de seu devoto. Um devoto assim, bondosamente, casou-se com a filha do rei Vidarbha. O rei Malaya Dwaja gerou uma filha, a qual tinha olhos bem negros. Ele também teve 7 filhos, que mais tarde tornaram-se governantes daquela região conhecida como Drávida. Assim havia 7 reis naquela terra. O rei Malayadwaja era um grande devoto de Deus e, após casar-se com a filha do rei Vidarbha, deu-lhe uma bela filha, cujos olhos eram negros. Figurativamente, isto significa que a filha do rei Malaya... Calma, estou ladinho da página. Malayadwaja também recebeu o serviço prático e amoroso a Deus, pois seus olhos viviam fixos em Deus, Krishna. O devoto não vê nada em sua vida além de Krishna. Os 7 filhos são 7 processos de serviço prático e amoroso a Deus. Ouvir sobre Deus, cantar sobre Deus, lembrar de Deus, adorar a Deus, oferecer orações a Deus, prestar transcendental serviço amoroso a Deus e servir aos pés de lótus do Senhor Krishna. Dos 9 tipos de serviço prático e amoroso a Deus, somente 7 foram dados imediatamente. Os 2 processos restantes, fazer amizade e entregar tudo, desenvolver-se-iam mais tarde. Em outras palavras, o serviço prático e amoroso a Deus divide-se em 2 categorias, a saber, Vidimarga e Iragamarga. O processo de fazer amizade com o Senhor Krishna e sacrificar tudo para Ele pertence à categoria de Iragamarga, a fase de serviço prático e amoroso a Deus desenvolvido. Para o neófito, os processos importantes são os de ouvir e cantar, lembrar-se de Krishna, adorar a forma de Krishna no altar do templo, oferecer orações e sempre se ocupar a serviço do Senhor Krishna e adorar os pés de lótus do Senhor Krishna. A palavra Dhyavyasa indica que estes processos são muito poderosos. Depois que um devoto se ocupa nos processos de ouvir e cantar, lembrar, adorar os pés de Deus, servir os pés de Deus, adorar a forma de Deus no altar e se render a Ele, e consegue se firmar nestes processos, ele pode adiante tornar-se um devoto capaz de servir, e de prestar aqui, vou ler como está aqui, Bimla. Ele pode adiante tornar-se um devoto capaz de prestar serviço prático, puro e espontâneo e amoroso a Deus. Agora tem gente, né, que já acha... pessoas que não têm noção do que estão falando, do que estão fazendo, né? Ele acha que o cara já vira assim, o cara começou ontem, conheceu Krishna ontem, conheceu os devotos de Krishna ontem, né? E já acha que está nesse serviço prático, amoroso e espontâneo a Deus. Ele nem começou, ele nem entendeu nada, nem nasceu, Bimala. Como os devotos falam, né? Ele não está nem na barriga da Iskon, né? Nem nasceu ainda, não entrou nem na barriga da Iskon, não passou nem os 9 meses, nem nasceu e já acha que já é um devoto que está fazendo serviço espontâneo a Deus. É enganação, isso aí é enganação. O começo começa do começo, com regras e regulações. Mas não, tem gente que já acha que vai sentar na janelinha do ônibus e dar tchau para a mãe. Tá bom, pegou o bonde errado. Está sendo enganado. Está só fazendo oba-oba, está fazendo um show de religiosidade, um show de devoção que não vai virar nada, porque serviço caprichoso, serviço que você acha certo, que você acha que está certo, Krishna não aceita. Então tem que começar do começo. Depois que um devoto se ocupa nos processos de ouvir e cantar e se lembrar de Deus e servir os pés de Deus e a servir a forma de Deus no altar, aí ele consegue se firmar nesses processos. E se ele conseguir se firmar nesses processos, ele pode adiante tornar-se um devoto capaz de prestar serviço prático, puro e espontâneo a Deus, a saber, Sakyam e Atmanivedam. De um modo geral, os grandes mestres que pregam o serviço prático e amoroso a Deus em todo o mundo pertencem à categoria de Sakyam Atmanivedana. Um devoto neófito não pode realmente se tornar um pregador. O neófito é aconselhado a prestar serviço prático e amoroso a Deus mediante os sete outros métodos: ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar. Quem puder executar exitosamente os sete itens preliminares poderá no futuro situar-se na plataforma de Sakyam Atma Nivedana. A menção específica de Dravida Desha refere-se aos cinco Dravida Deshas no sul da Índia. Todos são muito fortes em executar os processos devocionais preliminares, ouvir e cantar sobre Deus. Alguns grandes mestres, como Ramanuja Acharya e Madhvacharya, também vieram de Dravida Desha e tornaram-se grandes pregadores. Todos eles estavam situados na plataforma de Sakyam Atma Nivedanam. Os devotos sérios, sinceros, falam que Deus não é barato, Deus não é esse oba-oba que tem por aí, não. Não se engane, não se iluda. Isso é engana a torcida, né? Meu querido rei Pratinabarrixá, os filhos de Malaya Duádia geraram muitos milhares e milhares de filhos, os quais vêm protegendo o mundo inteiro até o fim da duração de vida de um humano e mesmo depois disso. É o que nós vamos ver no próximo programa, né? Vamos parar aqui. Os manos. Há 14 manos em um dia de Brahma. E o dia de Brahma você viu, né? 4 milhões e 320 mil anos. O dia, 12 horas de Brahma. Tá, vamos parar aqui. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimadbhagavatam, O Purana Imaculado. E ele está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha você encontra o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já abriu. Já está aparecendo, já apareceu a coleção Shrimadbhagavatam, Purana Imaculado. Você clica nesse livro, nessa foto que você já vê aí, né, os livros disponíveis. Nosso site não compra nem vende livros, só indica, né? A gente indica essa loja onde nós também compramos os livros que a gente lê aqui na rádio, os livros de Prabhupada. Então você clica aí, já aparecem os livros, você encomenda todos eles, começa a sua coleção, ou então encomenda um de cada vez, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Então vamos lá onde nós paramos, vamos tentar cantar. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshama, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pariman, Rama Raghava, Brahmaragava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. Tá bom, já vou falar então. Todos esses mantras estão no nosso site krishnafm.com.br, na primeira linha. Tá lá o link links. Você clica ali, vai na letra M de mantras, que estão lá todos os mantras, as letras originais e as traduções, né, das letras que dos mantras que a gente canta aqui no programa, tá bom? E se não achar, fala com a gente, tá bom? Então tá bom. Posso ler agora, Bimala? Muito obrigado, hein? A senhora está muito boazinha hoje, hein? Nossa, está uma doçura. Não, estou brincando, eu estou falando sério. Não é sarcasmo, não. Não, a senhora é mais doce do que o fel. É a rapadura, quer dizer. É onde eu estava. Embora possa ser dito que os yogis também podem expandir os seus corpos em muitas formas, a expansão dos yogis e a expansão do Senhor Krishna não são uma e a mesma. Krishna é, portanto, chamado às vezes de Yogeshwara, em português, o mestre de todos os yogis. Na literatura védica, nós encontramos que o yogi Sobarimuni se expandiu em 8, mas essa expansão foi igual a uma expansão de televisão. A imagem da televisão é manifesta em milhões de expansões, mas essas expansões não podem agir diferentemente. São simplesmente reflexo da original e só podem agir exatamente igual como a original faz. Expansão de Krishna não é material como a expansão da televisão ou do yogi. Imagine, né? Uma pessoa pode chegar a ter, qualquer pessoa pode ter esse poder de se expandir em 8. Em 8 pessoas iguais a ele fazer as mesmas coisas. Quando Narada visitou os diferentes palácios de Krishna, viu que Krishna, em suas diferentes expansões, estava de modo variado e entretido em cada e todo o palácio das rainhas. Também é dito que Krishna viveu em Dwaraka como o esposo da deusa da fortuna. A rainha Rukmini é a deusa da fortuna e todas as outras rainhas são expansões dela. Assim, Krishna, o líder da dinastia Vrishni, desfrutou com a deusa da fortuna em opulência plena. As rainhas de Krishna são descritas como permanentemente jovens e lindas. É, não é esses maracujás secos que tem por aí. Não, não estou falando de você não, Bima. Oh, como chama o nosso ouvinte lá? Ele falou aos 45 anos... Falou, ah, vocês parecem que tem 45 anos. O Diego, né? O Diego. Ele está sendo bonzinho, Binoco. Não, é verdade. Ele está sendo sincero. Não, está sendo sincero. É, tá. Tá bom. Ele está sendo bonzinho com você, com a gente, né? É, viu o casalzinho de Urutu? Falou, nossa, vocês parecem que tem 45. Tá, já parei. As rainhas de Krishna, ao contrário do casalzinho de Urutu, né, são descritas como permanentemente jovens e lindas. Apesar de Krishna ter netos e bisnetos, nem Krishna nem suas rainhas pareciam mais velhos do que 16 ou 20 anos de idade. É, Krishna, nessa vez que ele esteve aqui, né, ele viveu por 125 anos e parecia que tinha sempre por volta de 20 anos. Então, deixa eu ver aqui. É. As jovens rainhas eram tão belas que quando se moviam, pareciam como relâmpagos a se mover no céu. Elas estavam sempre vestidas com excelentes ornamentos e roupas, e estavam sempre entretidas em atividades esportivas, como dança, canto, jogos com bola nos telhados dos palácios e etc. A dança e jogo de tênis das meninas no mundo material parecem ser reflexos pervertidos dos passatempos originais da personalidade de Deus original, Krishna, e suas esposas. As avenidas e ruas da cidade de Duaraka estavam sempre lotadas com elefantes, cavalos, quadrigas e soldados de infantaria. Quando os elefantes estão engajados em serviço, a eles é dada bebida alcoólica para beber. E é dito que os elefantes em Duaraka eram dados tanta bebida alcoólica que eles borrifavam uma grande quantidade dela na rua e ainda assim andavam pelas ruas intoxicados. Os soldados de infantaria transeuntes nas ruas eram profusamente decorados com ornamentos de ouro e cavalos de quadrigas de ouro que enchiam as ruas. Tá, vou ler de novo esse trecho. Os soldados de infantaria transeuntes nas ruas eram profusamente decorados com ornamentos de ouro e cavalos e quadrigas de ouro que enchiam as ruas. Em todas as direções da cidade de Duaraka, para onde quer que alguém virasse seus olhos, encontrava parques verdes e jardins, e cada um deles estava cheio de árvores e plantas carregadas com frutas e flores. Está vendo? Aqui só tem árvores. Quando tem árvores, são árvores impiedosas, que não dão nada, né? Só sombra, e olha lá. Porque havia tantas boas árvores de frutas e flores, todos os pássaros que cantam docemente e o zumbido das abelhas se juntavam para produzir doces vibrações. A cidade de Duaraka assim exibia plenamente todas as opulências. Os heróis da dinastia Jado costumavam se considerar os mais afortunados residentes da cidade e, na realidade, eles desfrutaram todas as facilidades transcendentais. Todos os 16 mil palácios das rainhas de Krishna eram situados nessa bela cidade de Duaraka. E o Senhor, inclusive, essa tem provas arqueológicas desta cidade de Deus, Krishna, tá? Tá no nosso site, no link links, está lá, cidade de Deus, Krishna. Provas arqueológicas, tá? É. Tudo bem que tem gente que fala que é Atlântida, né? Mas não é Atlântida, é Duaraka. A cidade de Krishna se chama Duaraka. Inclusive, faz alguns anos eu recebi um convite lá, né, de uma empresa de turismo lá da Índia. Ele, venham ver, né, a cidade perdida de Deus, né, mergulhe e veja, tal, né? Então, quem quiser ver lá com os próprios olhos as provas arqueológicas dessa cidade, está lá, para quem quiser ver. Todos os 16 mil palácios das rainhas de Krishna eram situados nessa bela cidade de Duaraka. E o Senhor Krishna, o supremo desfrutador eterno de todas essas facilidades, expandiu-se em 16 mil formas e simultaneamente se dedicou a diferentes assuntos familiares nesses 16 mil palácios. Em cada e todo dos palácios havia jardins e lagos belamente decorados. A água cristalina dos lagos continha muitas flores de lótus desabrochadas, de diferentes cores, como azul, amarelo, branco e vermelho, e o pólen açafrão das flores de lótus era soprado para todos os lados pela brisa. Todos os lagos estavam cheios de belos cisnes, patos e garças que choravam ocasionalmente com seus sons melódicos. O Senhor Krishna às vezes entrava nesses lagos, ou às vezes nos rios, com suas esposas, e desfrutava de passatempos aquáticos com elas em pleno júbilo. Às vezes, as esposas do Senhor Krishna, que eram todas deusas da fortuna, abraçavam o Senhor no meio da água enquanto nadavam ou tomavam banho, e o pó cúrcuma avermelhado, que decorava seus seios, adornava o tórax do Senhor Krishna com uma cor avermelhada. Os impersonalistas não ousam acreditar que no mundo transcendental existem tais variedades de desfrute, mas a fim de demonstrar o verdadeiro, sempre bem-aventurado desfrute no mundo transcendental, o Senhor Krishna descendeu a este planeta e mostrou que o mundo transcendental, a sua morada eterna, não é desprovida de tais facilidades de vida prazerosa. A única diferença é que no mundo transcendental essas facilidades são eternas, ocorrências que nunca terminam, enquanto no mundo material elas são simplesmente reflexos pervertidos e impermanentes. E a maioria mora longe de praia, de balneário, de rio, né? Como nós, né, Bimala? É, aqui pertinho, 100 quilômetros, né? Só andar 100 quilômetros se a gente chega num riozinho aí. Tá, Maté, e lá, nossa, é tanto problema. Agora não, nas moradas eternas de Deus é só alegria, sem problemas. E desfrute à vontade, né? Quando o Senhor Krishna estava entretido nesse desfrute, os Gandharvas e músicos profissionais celestiais o glorificavam com concertos musicais melodiosos, acompanhados por tambores, símbolos, instrumentos de cordas e metal de sopro, né? E toda a atmosfera mudava para uma grande celebração festiva. É só alegria, né? Só canto e dança, desfrute. Num humor festivo, as esposas do Senhor Krishna às vezes espirravam água no corpo do Senhor com um instrumento tipo seringa, e o Senhor similarmente molhava o corpo das rainhas. Quando Krishna e as rainhas estavam entretidos nesses passatempos, parecia como se o rei celestial Yaksharaja estava entretido nesses passatempos com suas muitas esposas. Yaksharaja também é conhecido como Kuvera e é considerado o tesoureiro do reino celestial. Quando as esposas do Senhor Krishna ficavam assim molhadas, seus seios e quadris incrementavam a beleza em mil vezes, e seus cabelos longos caíam para decorar essas partes de seus corpos. As lindas flores colocadas em seus cabelos caíam, e as rainhas, visivelmente incomodadas pelo Senhor Krishna jogar água nelas, aproximavam-se dele com o pretexto de tirar a seringa dele, e essa tentativa criava uma situação na qual o Senhor Krishna as abraçava quando elas se aproximavam por vontade própria. Quando eram abraçadas, as esposas do Senhor Krishna sentiam sobre suas bocas uma clara indicação de amor conjugal, e isso criava uma atmosfera de bem-aventurança transcendental. Quando o colar de flores no pescoço do Senhor Krishna... Peraí, deixa eu ver aqui. Quando o colar de flores no pescoço do Senhor Krishna então tocava os seios das rainhas, todo o corpo delas ficava coberto de açafrão amarelo. Entretidas em seus passatempos celestiais, as rainhas se esqueciam de si mesmas, e o cabelo solto delas parecia como as belas ondas de um rio. Quando as rainhas espirravam água no corpo de Krishna, ou ele espirrava água nos corpos das rainhas, toda a situação parecia justamente igual a um elefante que desfruta dentro de um lago com muitas elefantas. Depois de desfrutarem plenamente entre si as rainhas e o Senhor Krishna, parar aqui. Poxa vida, olha que eu estou embalando mesmo. Aí a Bimala corta o barato. Bom, gente boa, esse livro Krishna, sem as interrupções da Bimala e o chato do Nayana, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, né? Quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já está abrindo. Calma, melhor a internet do mundo está abrindo, Bimala. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história com todos os detalhes. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, que tem todo o conhecimento nos mínimos detalhes. E agora sim, a coleção Shrila Prabhupada. Ah, não, não é isso que eu estou falando. Tá, é a coleção Shrila Prabhupada, todo o conhecimento vivido na prática. Já aparece o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, e agora sim o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você clica aí